Foram 305, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa, no ponto de espera, chame Torre 1, no 8, decimal 6, ajuste no 020. 620, Pátio Uno, Índia, Alfa, ponto 026, táxi 320. Solo trip 5489, terminal de cargas para pushback acionamento. Trip 5489, autorizado push, reporte pronto para táxi. Reportarei. Solo 6320, sinal de Bona Alfa, boa tarde. Gol 924, aguarde a passagem do Airbus da Stan, a sua retaguarda após autorizado o push. Após o Airbus na retaguarda, está autorizado. Uma mais dois, né? Se abra o meu Romeu, aguarde. Solo 6320, Oceania de Brona Alfa, boa tarde. Cidael. 360, não Dael, não. 394. Alfa e aguarde antes da Juliette, o Xanar 626320. Alfa aguarda antes da Juliette, 6320. Ô, no 394 pode voar direto da Elda presente? Voe Leda. Direto Leda, no 394. Foi bridge? Eu vou direto bridge, 394. Vou para a Serra Bravo Romeu, confio em paz que se encontra. Dezessete, Serra Bravo Romeu. Abra o meu transporte. Zero, pode prosseguir com a minha dúvida? Aguarde, aguarde para ingressar. O 6320. Afirmativo, pode prosseguir agora. Prossiga até o 612, está livre e fique atento ao sinalizador. 612, graças, 6320. O Serra Bravo Romeu, seu tráfego para a Terra Vista, 300, rota Perzulu 44. Decola da 10, confirmo, decola da, corrijo, decola da 17, com primeira curva direita da El Leda pós direto. Frequência do controle 1208, a torre em 1186, seu transponder 5073 do Serra Bravo Romeu. 300, contato radar, sobre nível 350, perfil Puka. 350, no perfil da Puka, 1600. Para acionamento, táxi e decolagem da pista no 7, chame direto a torre em 1 no 862, Serra Bravo Romeu. Salvador, está 3283, pushback e acionamento no 3. 3283, no portão 3, aguarde para o pushback. Passará a cauda duas aeronaves, ok? Aguarde para o push 3283. Mas eu aguardo, está 3283. Para o táxi de POB 59, 3 horas, alterna Salvador. Inicie lentamente o seu táxi. Observe a frente aeronave da Gol. Deverá segui-la até o ponto de espera. Quando lá, a torre 1865489. Observando o Gol ali, 5249. Vai fazer o táxi lento aqui. 1865, quando o ponto de espera. Correto. O Chanel 6320, copiei e será informado em infraero. Um aguardo, já. Seu destino é aeroporto? Enrimado, só. Ok, ciente, Yankee Serra Serra, tentando tráfego agora na curta final. A nave Embraer 190 da Azul, o Yankee Serra Serra. Tá visual. Pode prosseguir pra lá, direto? Salvador, 1924, pronto para o táxi com 2 horas e 10, 138 a bordo, alterna Salvador. 12 e 10, 138, Salvador, táxi autorizado, ponto de espera, quando pronto, torre 186, 1924. Tem ponto de espera, quando pronto, 186, 1924, obrigado. 857, boa tarde, ação identificação, autorizado chegada a Bonfim, desce para 4 mil pés, estou tímido, estou no 020, vigilante. 8, 4 mil, 020, 857. Coordene com a sua equipe de solo, vai passar a cauda, está passando agora o 37800 da Gol, na sequência um ATR da Trip. Após o mesmo, só pode executar o pushback e formar ataque. 3283. Mais uma fase agora lá, com a ATR, energia no 3283. Correto. Prossiga pela Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, continua no meio. Passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, na alterna 3325, boa viagem. Centro Recife 1251, na alterna 3325, lá. Trânsito Salvador, 3205. 205, contato radar, sou para nível 340, perfil da EL. 340, perfil da EL, o TAM 3205, quanto possível da EL. Foi Leda. Foi Leda, 600, passo nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. Boa tarde, contrato radar, seu nível 350, perfil Puca. Entendido, pro de Puca com a para o gol 924, confere? Positivo, foi Puca, subindo pro 350. Puca 350, 924. horas de autonomia alternada. 3283, autorizar o táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6, ajuste no 020. Índia Alfa, ponto de espera, 118, 0, 0, 0, 3, 2, 2. Azul 4116, após o início do táxi do TAM, autorizado o ingresso no Juliette, gate 03. Controle Salvador 5489, cumprindo arbora na sua escuta. 5489, contato radar, suprimido 200, perfil Arbor. 200 Arbor 5489. Objeto 5857, desça para 2.000 pés. Informe no curso do localizador. Recebi o reporte lá no lado, 5857. Salvador, boa tarde, Ocean Air 6315, autorização Guarulhos 360. Ocean Air 6315, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Upzulu 16, até Bravo Tezulu, após direto 13, após conforme a rota do plano de voo, decola da 10, conclusão pela direita, saída da El Leda, Voice Bridge, transponder 5112, controle 120, cima 8. Transponder 5112, Ocean Air 6315. Autorizado para Guarulhos, nível 360, na Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após 13, após de acordo com a rota de voo, decola da 10, curva à direita, seguida da El, D da Bridge, transponder 5112, controle 1208. Puxando a 63 no 5, cotejamento correto, reporte pronto para puxa sonar. Controle o 35489. 489, prossiga. Autoriza a conquista do presente. Haja. Salvador, boa tarde, TAM 3283. 223, contato radar, suprimível 90, perfil PUCA. 190, solicito se possível coordenar o 110 como sinal, TAM 3283. Olhe, Salvador, boa tarde, Sierra Bravo Romeu, decola 17 na sua escuta, acionado 45073. 223, ciente, aguarde. Serra Bravo Romeu, contato radar, suba nível 300, perfil da El. 300, perfil da El, Serra Bravo Romeu. 3805, passa nível 180, questão 160, chame o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Recife 3523, 3503, 3205. Tipo 5289, voe Arbor após Vitória da Conquista. Voando Arbor após Vitória da Conquista, 5489. Guardião 01, chame agora a torre, 1186 para o cruzamento do aeródromo. 1186 para o cruzamento do aeródromo, Guardião 01. 924, passa nível 170, chame o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem, 1924. 2685-2545, 1924, obrigado, tá bom. Suba para o nível 110. 110 autorizado. 3283. Obrigado. LF 8-7S. Complete aproximação, chame torre 1086, bom pouso. Da presente, voo direto Coral. Positivo, senhor. Apenas para efeito de treinamento, solicita manter o perfil da saída. Decente, então. Voe direto a Aracaju. Ok, o 3283 solicita manter o perfil da saída até possivelmente Jamo, se possível. O 3283 passando, agora vai atingir o 110. Gente, após Jamo, então voe Aracaju. Demais, após Jamo Aracaju, 3283 informa. Bravo Romeu, passa nível 140, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 2513? 13325. 3325, 3325, grato. Paulo, boa tarde, lembrou 587 da UERJ. UERJ 5857, táxi em frente, aguarde para ingresso. Telefone? UFS 5857, confirmando o portão? 5857, autorizado ingresso na Juliette, para o portão 05. Juliette, obrigado, boa tarde. Passa nível 140, chama agora o centro Recife, frequência 1288 até 1266, boa viagem. 288, 266, até a volta. 63, corpo posição 8, para Beca Sanamento. Sanamento 315, livre sonar, repartição para ataque. Patrulha 03, prossiga. Positivo, informe 20 milhas fora, o patrulha 03. Ajustou o altímetro no 020.